hoje é o primeiro dia de preparação de ação de graças. E começa com o Salmo, né? E com vários textos que a gente leu hoje, principalmente em Tiago e Salmos, que são conhecidos de muita gente. Estava falando com o Cláudio, né? Sobre os 30 textos que todo mundo conhece, né? Falamos alguns hoje, né? E muita gente reduziu de tal forma o seguir a Deus e ser cristão a repetir exaustivamente meia dúzia de textos, normalmente fora do seu contexto, e que dão respostas fáceis para perguntas fáceis ou pretendem ser respostas completas para perguntas complexas. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quantas vezes a gente ouve esse texto, né? Quando é criança, principalmente, insuportavelmente. Você quer dormir, você quer ficar em casa, você acha ir à igreja muito chato, porque de fato é chato, porque a música é ruim, porque as pessoas são incômodas. E aí você tem que ouvir: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E cantar isso. E você quer morrer, né? E aí você começa a ter culpa, porque todo mundo tem que se alegrar. Como é que você não se alegra? Porque ninguém teve a paciência de explicar esse salmo. Logo na sequência do salmo, ele começa a explicar por que é legal. E de quem é esse cântico? Esse é um cântico dos peregrinos. É de quem está indo uma vez por ano para Jerusalém, aonde habita o Senhor. Mas acima de tudo, esses movimentos de ida a Jerusalém, esses movimentos das festas, dos sábados, dos jubileus, e de tudo que a Bíblia fala, olha, uma vez por ano você faça, uma vez a cada tantos anos você faça, ou tantas vezes por semana você faça. Qual é a finalidade disso tudo? Zerar problemas, acertar coisas, resolver assuntos. O salmista fala: lá tem os tribunais de justiça. Ou seja, mesmo que eu esteja indo para uma festa de ação de graças, mesmo que eu esteja indo para um momento de festa de colheita, mesmo que eu esteja indo para o Pentecostes, existe um mecanismo prático que está me esperando nesse lugar para onde eu vou. É nesse tempo que eu estou na festa que eu vou acertar as minhas pendências, por exemplo, ou aquilo que não ficou resolvido ao longo do meu ano, que eu vou conseguir chegar e ter alguém que ajude a trazer justiça para essa situação. É extremamente prático. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor é ir a Jerusalém, especificamente no Monte do Templo, especificamente dentro do santuário, do espaço do santuário, aonde eu vou poder ter esse zerar das coisas. É ali que eu vou derramar a minha confissão. É ali que eu vou celebrar a Deus por tudo de bom que foi dado. É ali que eu vou levar a minha oferta, que vai servir para alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. É ali que eu vou conseguir sustentar o levita, que não tem terra e meio de acesso ao meio de produção. Ou seja, tem um monte de motivo para ser alegre. Quando você reduz isso a vamos à igreja no domingo de manhã, onde não acontece nada dessas coisas, não necessariamente existe um motivo específico de alegria. Alegria vem oriunda de que eu sei onde eu estou indo. Estou indo à presença do Senhor, aonde tudo que está desequilibrado se equilibra. Uma vez eu tive uma situação muito, muito, muito tensa. Uma das primeiras situações tensas que o Eduardo e a Débora viram eu passar. Talvez uma das mais tensas que eu passei. E onde eu era pressionado a discutir assuntos com pessoas numa situação absolutamente injusta, absolutamente desonesta, absolutamente armada, uma coisa feia e pior, né? Por nada. Não tinha nada que seja importante nessa vida, nesse mundo que estava sendo discutido ali. E havia uma forçação para criar uma situação que eu não ia criar, absurda, falsa, mentirosa. E a última carta que eu escrevi para as pessoas que estavam querendo marcar uma reunião num hotel, falar somente comigo, que não queria falar com a minha esposa, que não queria falar com as pessoas da, sabe, não queria saber, era um esquema montado, que no fim das contas era um bando de corrupto. Eu falei assim, ó, só tem um lugar possível de nós nos encontrarmos a sós: aos pés da cruz. Porque lá toda a minha razão se dissolve, toda a sua razão se dissolve, e a gente é igualmente pecador diante de um Senhor que morreu por nós. Nesse lugar eu vou e sempre estarei pronto a encontrar com qualquer um de vocês sozinho diante da cruz. Fora desse lugar, não existe a menor possibilidade de eu estar no lugar onde a minha esposa não possa estar, onde meus amigos não possam estar. Foi assim que eu respondi. Por quê? Diante do Senhor, toda a razão se dissolve. Se eu tiver um problema com você, ontem eu estava falando com a Camila um pouco sobre disciplina e tal. Se eu tiver um problema com você, vamos junto até o Senhor. No caminho, quanto mais próximo você estiver do Senhor, não tenha dúvida. Que toda aquela sua enorme razão, toda aquela ofensa que você sentiu porque a pessoa te desrespeitou, ou aquela, tudo aquilo vai se dissolvendo, porque você vai se percebendo. Diante do Cristo crucificado, diante da mesa do sacrifício no Velho Testamento, eu sempre vou me lembrar que eu estou melhor do que eu mereço. Vocês sabem que essa é a frase que eu uso para quando me perguntam como você está. Eu falo, melhor do que eu mereço. Para mim funciona como se fosse uma espécie de mantra que eu repito toda hora. Eu a repito porque eu não quero me esquecer nunca de que o que eu merecia de verdade era a morte. Só eu sei quem eu sou. Só eu sei tudo que eu passei. Só eu sei quem eu sou no escuro. Só eu sei que diante disso eu não tenho razão nenhuma. A maior razão que eu tenho, a maior indignação que eu sinta, ela se resolve na hora que eu vou para a cruz. Ela se resolve no meu dia a dia quando eu repito que estou melhor do que eu mereço. Fica fácil resolver qualquer problema que eu tenho com alguém. Não é porque eu sou bondoso, é exatamente porque eu sei quem eu sou. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, lá tem os tribunais de justiça. Lá as coisas se resolvem. Uma segunda coisa no texto de hoje é o livro de Daniel, aquela é a oração de Daniel. Antes de entrar a parte profética do livro, né, o livro vai começar a sua parte profética logo ali a partir do capítulo 10. E Daniel faz uma oração, e quem é Daniel? Daniel saiu há alguns anos, já um par de décadas provavelmente, ele saiu de Jerusalém com todos os exilados. Ele conheceu, quando jovem, a glória do templo, o lugar, o culto. Ele viu a destruição. Ele era do governo opressor, ele passou a ser um servo do governo opressor. Então, ele sabia perfeitamente bem o que aconteceu com os muros de Jerusalém, o que aconteceu com o templo de Jerusalém, o que aconteceu com os tesouros. Ele sabia, inclusive, aonde estava o tesouro. Nabucodonosor levou, lembra? Ele sabia tudo isso. Se tem alguém reto, se tem alguém com retidão descrito na Bíblia, um desses alguém, seguramente, é Daniel. Daniel é um cara, do ponto de vista ético, correto, do ponto de vista... sabe, da relação dele com Deus, direto, homem justo. Notaram a oração dele? Nós pecamos. Existe uma identidade, uma clara responsabilidade de você não se sentir melhor que ninguém. Senhor, perdoa o que eles fizeram, o que os nossos antepassados fizeram, o que os outros que não são como eu, Senhor, fizeram. Ele não faz essa oração. Nós pecamos. Nós somos todos iguais, e nós somos parte de um todo, nós somos parte de um corpo. Quando o planeta vai mal, quando a política vai mal, quando o país vai mal, quando as coisas, nós somos corresponsáveis com todo mundo, nós temos alguma participação nisso. Como eu falei ontem, seja pelo simples fato do nosso evitar de dialogar com alguém, não ter paciência para conversar com alguém, não ter tido a capacidade de convencer alguém a desviar-se do seu mau caminho, ter criticado essa pessoa como sendo um imundo pecador preconceituoso, sem você perceber que ao fazer isso você está fazendo a mesma coisa. Como diz, né? Se você matar um bandido, ou se você matar um assassino, o número de assassinos no mundo não diminuirá, percebeu? E fica igualzinho. O mesmo número de assassinos. Cada vez que você matar um assassino, o número de assassinos continua exatamente o mesmo. Você se tornou um deles. Né? A gente tem que compreender isso. E Tiago compreende isso muito bem. E fala uma coisa que só vai ser recuperada em Freud. Freud chama isso de pulsões. Analisa lá, vocês não têm porque não pedem. Vocês, quando pedem, pedem do jeito errado. Porque ele fala, cara, não é riqueza, não é tristeza. Vamos voltar lá para o texto. Acho que o texto de Tiago vale a pena uma revisitada. No texto de Tiago, no versículo... Não vem as paixões que guerreiam dentro de vocês. As guerras, as contendas, os problemas que a gente tem, vêm de onde? Dessas pulsões que estão dentro da gente. Que elas não são por aquilo que a gente quer. De repente você vai brigar por alguma coisa porque você quer um carro. Que mal há em você querer um carro? Quem revela isso? Um carro não é um carro. Um carro é um símbolo de poder, de status, de condição social, de potência. O que está no fundo do seu coração militando é o desejo de potência, ou o desejo de poder, ou parecer que você é alguma coisa, ou uma imagem que você quer passar para os outros. Não é o carro, não é a roupa, né? O pessoal mais novo aí tem muito esse negócio de qual é a marca, né? Aqui na casa do DVD nós temos uma marca, né? A marca nossa é cocô de cabrito, né? Bosta de porco, são as marcas que a gente usa. Lama, né? Mancha de fruta podre, a nossa marca registrada. E pode até ser que num determinado momento, até mesmo isso se torne um sentido de superioridade. Olha, eu sou cagado. Você não é. Você é um limpinho da cidade. Entendeu como é que a gente... Como é que essa porcaria de coração nosso é uma droga de enganoso? Até você cagado de cabrito, você pode achar que você é mais que o outro. O que está lá dentro? A pulsão de querer ser mais que o outro. Já que eu não consigo ser mais que você, porque eu não tenho um... Como é o nome daquele carro gigante que aqueles caras que tem pinto pequeno têm? É, tudo aquela que parece um, é Amarok, é isso? Não, não é maior. Não, tem aquela caminhonete que o cara tem até carteira especial. Hã? Então, aquele carro lá. O cara tem um problema, cara. Ele tem que ter um carrão, né? Porque o resto dele é tão pequenininho que ele tem que ter um carrão. O cara, quando ele objetiva ter aquilo, por que ele tem que olhar acima dos outros, ser mais forte, fazer barulho? Tinha um garoto que a gente tinha aula lá. Toda vez que a gente tinha aula lá, um desses rapazes, de pinto pequeno, ele passando, né? O pessoal que está ouvindo vai achar engraçado essa parte. Né? Aí o cara fazia questão de passar nessa sala de aula, assim, lá nessa grade. Só para irritar o professor. Qual a sua necessidade de fazer isso, meu filho? Então, mesmo isso, a gente critica facilmente o rapaz do pinto pequeno, mas às vezes a gente vai fazer a mesma coisa com a camisa cagada. Mesma coisa. A gente é mais porque a gente bota o pé no chão. Porque a gente come de mão suja, sabe, Phil? Ou porque a gente não corta o cabelo, porque a gente corta o cabelo, porque a gente faz a barba, porque a gente não faz a barba. As paixões dentro de nós, elas precisam ser observadas, olhadas, porque elas são tão sutis e tão enganosas que se não der para ir por aqui... Você pode virar a dona da faca da cozinha. Não mexa na minha faca. Fácil. É tão fácil criticar o cara, né, que é síndico do condomínio ou o cara que é dono do banco. Mas eu posso ser a dona da chave da caixa de velas da paróquia da Nossa Senhora Querubita. E me achar. Michel Foucault fala bem sobre isso quando ele fala do micropoder. Das relações de micropoder que a gente tem. O que está por trás disso? O desejo de poder. Outro, o desejo de prazer. Eu me viro em busca do prazer. Na medida que eu não tenho acesso a determinados prazeres, eu vou para outro. Eu me escondo na comida, eu me escondo na roupa, eu me escondo numa música, sei lá, eu me escondo em algum lugar que é exclusivamente busca do meu prazer. Cara, riqueza. A única coisa que eu quero, no fim das contas, é ter acesso a dinheiro para poder fazer o que, no fim das contas, eu quero. Pode ser que, inclusive, aquilo que eu quero é não trabalhar, por exemplo. Simples assim. Não precisa ser rico. Pode ser mendigo. Eu conheci, Adel também, né, Adel? A maior parte dos mendigos que eu conheci eram extremamente orgulhosos. Eu era um deles. Verdade. Extremamente orgulhoso, extremamente egoísta. Tem pena não, cara. Dá pra ter pena do povo. Os caras são capazes de roubar um do outro. Acontece, isso aí acontece. Toda hora. O cara dormiu, já era. É a raça mais egoísta, a raça mais prepotente, mais orgulhosa e mais arrogante. Teve um cara que a gente conheceu, o Serginho, que ele morreu na rua. Na hora que a gente foi pegar ele estava morrendo para levar ele para o hospital. Ele falou, se eu quiser, eu vou com as minhas pernas. Não podia nem levantar. O cara não levantava do chão. Ele morreu naquela manhã, na calçada. E olha, assim, a gente foi, sabe aquela, pelo menos morrer com dignidade, vamos tirar da rua, um frio desgraçado. Cara, olhou assim, se eu quiser eu vou com as minhas pernas, não preciso de ajuda de ninguém. Até a hora da morte. Eu tava lá no Servinho na época? Você tava. Então, gente, ele chama a gente de adúlteros, infiéis. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque essas são as coisas que, sinceramente, não fica usando subterfúgio. Se você quer prazer, poder e dinheiro, cara, o sistema do mundo está aí e te oferece essas coisas com muita facilidade. Não precisa fazer tanto encrenca para, fora do sistema do mundo, você querer buscar essas mesmas coisas. É mais fácil, sinceramente mais fácil, ter uma boa escolaridade, ir ao mercado e oferir essas coisas. E assumir-se claramente, olha, é isso que eu gosto, é isso que eu faço, e é isso que eu sou. E ele fala, amizade com o mundo é inimizade com Deus, não tem conversa. Não tem área cinza aí. Não tem área cinza. Então, ah, mas é só um pouquinho, ah, mas não tem nada demais. Ah, mas... Cara, infelizmente não é assim que funciona, não. Quando a gente... Eu estava falando com o Cláudio ontem para terminar, para ficar nos nossos 18 minutos de sempre. Ele estava falando o que é conversão, no fim das contas. Conversão é a mudança da plataforma de lealdade que você tem. Então, se você se mudou, se você foi transferido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, então, cara, muda o seu sistema de lealdade. Ponto, acabou. Então, não dá para ser leal e ficar de namorico. Por isso que ele chama de adúlteros. Entendeu? Ah, eu casei com fulaninho ou com fulaninha, mas eu continuo flertando. Cara, isso tem nome. E não é se você saiu e foi pra lá e virou o Zé Galinha. Não. O flerte é a mesma coisa. Então, se você foi transferido, eu fui transferido deste reino de lealdade para outro reino de lealdade, vá. Esses textos falam de uma questão fundamental para terminar. A ação de graças, um coração puro e limpo de ação de graças, é aquele que se reconhece portador das mesmas paixões que todo mundo tem, que não se acha melhor nem superior por causa do que tem e obteve, que reconhece o favor de Deus nisso tudo, que sabe que é tão pecador quanto o resto de todo o povo que você acusa, que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente reconhece as nossas paixões, as nossas pulsões, e a gente agradece pela graça, que mesmo sendo nós o que somos, nós vamos até a presença do Senhor e ali agradecemos. E quando lá chegamos, a gente tem a certeza de que a justiça será estabelecida, o equilíbrio será dado, porque perto do Senhor tudo se dissolve. Então, alegrem-se, vamos à casa do Senhor, né? E a casa do Senhor atualmente é o seu coração. O Senhor habita no meio do seu povo. O Senhor habita entre nós. Então, alegre-se. E sempre que tiver dúvida, a gente pode recorrer diretamente a Ele, onde toda injustiça, toda iniquidade, todo desequilíbrio se anula. Tá bom? Que Deus inspire a gente nessa manhã.